Netuno 05, desça para 2.500 inicialmente, está autorizado VR, final do procedimento VR-DMR, pode estabilizado no procedimento. Descendo para 2.500, vai reportar estabilizado o Netuno 05. Netuno 05, informa helicóptero 12 horas 11 milhas, mantendo no máximo 800 pés, não irá interferir na sua aproximação. Qual a posição do tráfego? Netuno 05, tráfego está com posição de 12 horas 10 milhas. Ciente o Netuno 05. Azul 2790, chama centro Recife, frequência 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. Centro Recife 1288, alterna 1260, azul 2790. Netuno 05 está atingindo 2.500 pés. Confirme. O Netuno 05 está atingindo 2.500 pés. Netuno 05 prossiga para 2.000 pés. Reporte estabilizado no procedimento. Reportará estabilizado, Netuno 05. Voo 2008, batendo 9.0 final. Voo 2008, voo de Mari para a chegada da Mari. Corrigindo, voo direto em TAP. Desça inicialmente para nível de voo 090, CNH 1096. TAP está descendo agora para 090, voando 2008. TAM 3805, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 8. 251, 288, muito obrigado, senhor. Boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Mike, Juliette Mike, decolado na Dial. Mike, Juliette Mike, vou dar por rodar na decolagem, sua para nível de voo 430, está autorizado direto Leda. Direto Leda, 430, Mike, Juliette Mike. Procura 2733. Procura 2733, vetoração do sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limite a radial 290 do VR de Salvador. Voo 2008, desça até nível de voo 070. Vamos tráfego a sua posição de 2 horas e 17 milhas no Nordeste, cruzando nível de voo 065 em descida para 4 mil pés. Charlie 208 da Força Aérea. O Siga 2733. Voo 964, mantém escuta. Retorno 05, chame torno no 8 decimal 95. Chama na torre 118.95. Voo 867. Prossiga a Força Aérea 2733. Prossiga o voo 2733, aguarde. A número 2 na aproximação. Aguardar para tentar a proa. O 1164, desça via chegada a Mari para nível de voo 080 QNH 1096. Controle de Salvador, boa tarde, 867, passa 3100 na árvore 1, efetuando desvios à esquerda. Boa noite, 867, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360 após desvio, gira Telefa. Desvios de Telefa, gol 867. Controle Salvador, é o Passaredo 2230. Passaredo 2230, contato radar na decolagem, suba para nível de voo no 80 via saída árvore 1. Gente, via até o 80, informa que vai manter então 3 mil pés até a 25ª milha. 2230, suba inicialmente sem restrições, nível de voo no 80, vamos que talvez será necessário detoração para seguir na subida. Ok, cancelado a restrição, direto até o 80, aguardando possíveis vetores 2830. 2008. 2008, não sei se foi. 2008, desça até nível de voo 060. 060, 2008. Prossiga, Vitória Delta. Gente. Prossiga, 2733. Aguarde, 2733. Do 2008, desça para 2500, que é legal na 096. 2500, 096. Pode voar direto a 366, ou voo 2008? Aguarde, mantém intacto a voz de TAP 7366, voo 2008. É, siga a voz de TAP 366. Papá, Romeu Mike, Juliette Mike, chame o centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterna no 28, decimal 8. 251-2823. Passarei do 2230, vitoração para liberar sua subida. Curva esquerda para 230, irá voar no máximo 10 milhas nessa proa. Após 10 milhas, autorizado resumir navegação direta elétrica. Esquerda 230, máximo 10 milhas. Pause alerta, caixa espalha 2230. Gol no 867, chame o centro Recife, frequência no 28 decimal 8, alterna no 26 decimal 0. Recife no 288, alterna no 26 0. O 2008, voo certo 366 para a Rinaldi. Certo 366, Rinaldi, voo 2008. Gostaria 2733. 15 milhas sudoeste da posição 7368, resumo a navegação 7368. Quando 256, contato radar na decolagem, tudo para nível de voo 370, via saída PUCA. 370 via PUCA, gol no 256. Gol no 164, desça para nível de voo 050. 50, gol no 164. Passaria do 2230, resumo navegação direto elétrica. Direto elétrica 2230, seria possível perder a nave em Recife, proa de conquista? Aguarde, temos aeronaves na chegada à Mari ainda. Gente, na proa de elétrica 2230. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu Kilo, Serra Lima, decolou da 17, saída Coral. Papa Romeu Kilo, Serra Lima, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 100, autorizado após 2000 pés, direto Coral. Gente. 100 após 2000 pés, direto Coral, que zero. Quanto jogou no 256, autorizado é para dissipar? 256, vou aí, Jambo. Jambo? 256. Colo 256, fica autorizado, vai direto de pá. Pode de pá, bom, 256. Gostaria 2733, vou encerrar até 366. Direto 366, tá perfeito. Passarei do 2230, informa o tráfego 11 horas, 18 milhas, rumo nordeste, cruzando nível de voo 100, ele precisa para 5 mil pés. 2230, ciência, ainda não avisa. Bono 64, forma o tráfego, posição de 1 hora, 16 milhas, rumo oeste, cruzando nível de voo 080 em subida para 1180. Gente, 1964. Controle a porteira 733. Persiga 2733. Autoriza 2500. 2500 autorizado, 2733. Para 2500, portéria 2733. Bono 164, voo incerto 368 para o RNAS. Voo 368 para o RNAS, Bono 164. Para 2008, no 0. Para 2008, chame torno no 8, decimal 95. No 895. Bono 164, desça para 4 mil pés. 4 mil. Azul 4196, dessa via, chega da mar e desça para nível de voo 050, QNH no 096. Afirmativa. Controle a força aérea 2736. 2736 aguarda. Voo 164 vai seguir tráfego 11 horas e 7 milhas rumo oeste com 150 de grau de pico. Precisa velocidade para 1809. Reduzindo. Bono 256, chame o centro Recife, frequência no 26 decimal 85, alterna no 25 decimal 45. 2685, 2545, Bono 256, obrigado. Autorizado, Silvio Serra Lima. Silvio Serra Lima, quando possível, estimado de pouso. 1629, estimado para o Serra. 368, 1964. O número 64, prossiga para 2500, aguarde transferência para a torre. 2500. Passou 366 do 733. 733, chame torno no 8, decimal 95. 1895, 733. Bono 164, reduz a velocidade de aproximação. Reduzindo. Passaredo 2230, chama o centro Recife, frequência 28 decimal 8, autônomo 26 decimal 0. 288, 260, obrigado, seu bom dia. Bom dia. Aqui, Golf Mike, mantenha condições de visual de 500 pés, quem negar no 096, reporte visual com o carro Whisky Delta Link. Gol no 64, você me torna no 8 decimal 95. 18, 95. Senhora Lima, foi modificado o número 8. Deixa para o de tráfego, reporte livrando no 400. Siga Mike Golf Mike. Mike Golf Mike, lhe frequência para coordenação. Salvador, gol 964. Gol 964, assina identificação, dessa via chegada a Mari para nível de voo 050, QNH 1096. Chegada a Mari, 050, 1096. Autorizado, o gol 964. Azul 4196, certo 366 para a Renave, desça para 2500, que é legal, no 096. Azul, 3, 3.68. Autorizado 3.68, 4 no meio, descendo até 4 no 7. Bruno 885, dessa via chegada bons para 4 mil pés. QNH 10 no meio. Tempo vai descer para 4 mil, porém a gente está mantendo a proa 234, aproximadamente 40 milhas para liberar a formação. Esse Bruno 885, desce inicialmente até nível de voo 100. Controle da Aurora, passando a Juliette Quebec Hill, decolado 6197. Olá, Juliette Quebec Hill, mantenha condições visuais, 1.500 pés, no litoral sul, que é legal, mas 0.6. Litoral sul, 1.500 pés, Juliette Quebec Hill. Gente, a turma no meio, prossiga na Renata. Um bono 1, aciona identificação. Bruno, contato com o radar acionado 0202, foi pro Admari para a chegada Mari, reporte para a descida. Esse inicialmente tem nível de voo 050. Pessoal, Lima, ali, frequência para coordenação. O 964 foi certo 366 para a RNAV, desça para 4 mil pés. Certo, 366, 4 mil, 964. Juliette Quebec Hill, confirma a que vai manter até o destino? 1.510, Juliette Quebec Hill. Juliette Quebec Hill, no radar, apresenta altimetria 2.200. Está passando 1.510, Quebec Hill. Tem. Azul 4 no meio, chame turno no 8, decimal 9.5. Controle Salvador, cordial, boa tarde, Azul 27114. Azul 27114, contato radar na decolagem, suba para nível de voo no 80 via saída Momo. Via Momo, Azul 27114. Afirmativo, rumba 1-1. Azul 2714. Azul 2714. Basta 3.700 pés em ascensão 180 na saída Momo. Possibilidade magnética 330 para entrar aqui uma formaçãozinha na saída? Tem dois desvios. Proa 330, após desvio, voe Cogbo. O azul 2714. Desvio após desvio, Cogbo. Azul 2714. Controle Salvador, boa tarde, Oceania 326, informação mais, passando coral e guial de descida. O Oceania 6326, contato radar estabelecido, 5 milhas para posição coral, nível 170. Voe posição Mari para interceptar a chegada Mari, desça para o 060, o altímetro 10 no meio, Oceania 6326. Para o 060, como é 16, Oceania 326, Pela Mari. Controle voo 1885. 1885, desça para o nível de voo 050, após desvio de voo posição Pelô. 50, desce, Pelô não vai dar, tem uma formação bem em cima, a gente está agora na proa 190. Nessa 190 a gente fica limitado pela final ou quando o senhor autorizar o 66. Gente, então, para evitar formações, proa 190, aguarde pro outro Serra Vitor 366, o gol 1800. Gente, muito obrigado. Você escuta nesse até o 54. O gol 964, não foi o 0, pode preferir para 1800. Gol 1964, desça para 25010, proa do Serra Vitor 366. Aeronave pista no zero, autorizado, reporte nacional do procedimento. Zero nacional, 119.64. Controle Salvador, Oceania 326, pode voar aqui, tá? O Oceania 6326, afirmativo, da presente voo direto e fato, 6326. Direto na proa, 6326, obrigado. 1-1 é o controle de Salvador. Situará o NDB Zulu, pista 1-0. No 644, chamado Fundo Inteiro de Santana, copiado o azul 2760, modificou as regras, confirma. Confirmando, modificando as regras do plano instrumento para visual, confere? Plano IFR cancelado ao Zuno 631, prossiga a descida com referências visuais, estimado de pouso. Reporte passando o 050, o azul 2760. Bumba 1-1, prossiga. Gente, rumba 1-1, após mar e voo, Serra Vitor 368, rumba 1-1. Juliette Cabequilo, sente, tem frequência livre para a coordenação. Controle Gol 1885. Prossiga. Quando o senhor autorizar, agora dá presente, já tem confissão de voo 166. Ativo, voo Serra Vitor 366 para o Aeronave 610, desça para 2500 pés, altímetro 1016, o Gol 1885. Sente, desce para 2500 pés, 1016, na proa do Serra Vitor 366. Gol 964, passou 66, estabilizado. Douro 964, ciente, completo aeronave, chame torre 1-8-8-9-5. Verdade, boa. Puxa na 6326, desde que mantenha o 060 e aguarde para prosseguir na descida. Gente, desça para 4000 pés, o altímetro 1016, rumba 1-1. Para 4000 pés, 1016, rumba 1-1. Ocean Air 6326 vai atingir o 060. Ocean Air 6326, ciente, mantenha. Não, mantenha o 6326. Rumba 1-1, vitoração radar para sequenciamento, curva esquerda, proa 010. O limite é radial 270, VR Salvador. M3-2000, informação de tráfego, 10 horas, 2 milhas, mesmo rumo, livrando 050 para 4000 pés, equipamento é o Embraer 1-1-0. Fecha do tráfego, desloco mesmo, acionar M3-2000. Esse mantém o 060 e aguarde para conseguir a descida, acionar M3-2000. 060, aguardando M3-2000. Ocean Air 6326, voo Serra Vitor 366, desça e mantenha 2500 pés, altímetro 1096. Sente voo 366, desce 2500, voo Ocean Air 6326. Passando a Serra Vitor 366, Gol 1885. Gol 1885, ciente, completa a aeronave, chama a torre 1985. 1985, chama a torre, boa tarde. Bomba 1-1, reação à navegação, foi Serra Vitor 368 para o Aeronave Pistão 1-0. Serra Vitor 368, Enche 2760, frequência livre para a coordenação. Sete não faz possível. Direto Barreiras, autorizado. O azul 27 não faz. Enter. Salvador é o SAM 3560. Sim, para o controle. SAM 3560, senhor, para prosseguir a descida. Página 3560, desça para o 050, prepare a aeronave fiscal no zero, voe direto Itape, e após Itape, senhor Vitor 366, está 3560. Afirmativo, para 050, na presente Itape, após Itape 366, portanto 3560. Controle Boa, Oceano 6315, decolou no piso no zero da El, cruzando 1500. Oceano 6315, contato radar na decolagem, suba via, saída da El para o nível 360. Via da El, 360, 6315. RNAV, Arsenal 6326. 6326, completo RNAV, chame torre 1983595. 295, obrigado, boa tarde. Passando o Servito 368, desça para 2500 pés, o altímetro 10 no meia, reporte Servito 366. Sim, desça para 2500 pés, 10 no meio, ajuste a reportar Servito 366, reporte 11. Olha o chinelo da 315, pode valer, né? Firmo, direto do autorizado. Sim, da 315. serve pelo 366, ainda não visual. Gente, 1-1-1, completo as naves, chame torre 1-8, 1-9-5. Vamos lá, 1-8-9-5, completo as naves, rumba 1-1. Lima para mais um controle, prossiga. É a Papa Mike, presidente, plano de voo 2 para a Margosa, é um Robson 44, 3 a bordo, pode 20221. Papa de novo para Mike, ciente, prossiga 106 para a Margosa, reportando 20000. Certo, reportará livrar a CBR de Antônio Amado. Controle Salvador, Guardião, boa tarde, Guardião 25, corrija, Guardião 01. Guardião 01, prossiga 500 pés, parte do campo na escuta permanente. Escuta permanente, senhor, Guardião 01. Azul 2714, passa nível 180, chama agora o centro de Recife, 12685, alterno 2545. Azul Lima Papa Mike, confirma sua estimativa de pouso. Obrigado. Sierra Lima, é o controle Salvador. Prossiga. Controle, me pode usar 3193, liberado os filhos do centro pé. 3193, contato radar de colagem. Suba via Série da El para o nível de voo 360. Israel 360, 3193. Pelo Serra Lima, efetuou plano de voo? Confirme o setor de aproximação? Sendo código 0233, pelo Serra Lima, submantém o 090, foi na proa de Itape para efetuar a chegada à mar. Montan 3560, atingindo 050. Restante 3560, desça para 250010, após Itape, voo Serra Vitor 366. Na pista no zero autorizado, altímetro no 06. Reposta nacional do procedimento. Afirmativo, 2500 na proa do Serra Vitor 366. O ajuste é o altímetro 0116. Repostará estabilizado, TAM 3560. Puxando R63, 15, passa 180, chame centro Recife, em 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 2835, 251, 63, 15, boa. Controle de Salvador, boa tarde, boa noite, 097, centro da Mike. Mike, M para o controle. É o bom 1097, centro da Mike, estava que estava voando bom, devido à nossa. Cliente, o Gol 1097, acelera a identificação, prossiga na proa de Ponce para a chegada Ponce, desça para 4.000 pés, o altímetro 1016. Desça para 4.000 pés, chegada Ponce, na proa de Ponce, o 1097. Salvador, Guardião 101. Liga, Guardião 101. Dá uma perfeita coordenação, senhor, vai se manter, está sobre Jauá, vai se manter em voo também a baixa altura nessa região, restrito a 510, sem interferir no corredor, se precisar afastar, chamar o senhor. Estou só avisando que às vezes perde o plot aí, o sinal aí transponder, esse cabo de altitude. Bem, sobre o voo em Jauá, mantendo a escuta, Guardião 01. A escuta permanente restrita esse local, sem interferir no corredor. O Romeu Cruz Serra Lima confirma o ajuste que passa no momento. 9.000 pés, ok, Serra Lima. Cheque seu transponder, não recebo a informação no meio. Controle, o Marinha 7102 está chamando o senhor. Silvio Serra Lima, o contato radar estabelecido. Ah, 1-2 milhas para a posição Mari, nível 090. Prossiga na proa de TAP, já foi vigilância radar. Sim, te informe ao mesmo, por gentileza, para prosseguir a 1.500 pés e reportar passando caixa prévios. Grato pela ponte, Papai Romeu, Vila Serra Lima. Muito boa tarde, Xané 6142. Xané 6142, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível 350. Puca para o 350, informa que você troca a bordo, senhor. Gente, estamos coordenando uma proa direta com o centro de controle, aguarde instruções do Xané 6142. Afirmativo, muito obrigado, senhor 6142. Papapapa, Juliette Hotel Romeu, prossiga na proa de Amã para situar a chegada Amã e reporte 40 milhas fora, por favor. Puxando R6142, Rui Romeu Fox 018, da presente. Romeu Fox 018, muito grande, senhor, 6142. Controle quando 097, chama de desvio à esquerda, chega de desvio à esquerda. Cliente dos desvios, após desvios, Rui Bonfi, voo 1097. Não vai ter quantidade de vagão, o desvio vai até através da posição. Gente, após desvio, voo Serra Vitor 367, para o Aeronave Pista no Zero. Após desvio, Serra Vitor 367, para o 097. 20, Lima, Papa Mike, frequência livre. Centro desconhece tráfego no setor, desça para o 050, reporte nivelado. Está 3193, passou 160, chame centro Recife, em 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2835, 25, boa tarde, obrigado, 3193. Motor 3560 estabilizado na aproximação final. Gente, chame torre 118-95. 118-95, boa tarde.